3028-2828, é o telefone da Luciana para você ligar aqui. E pode ligar, tá? Que ela atende, ela gosta de atender você, sério mesmo. Transamérica Foz, a nossa fanpage no Facebook, @TransamericaFoz, nosso contato no Twitter. Se você estiver em busca de opções diferentes para o fim de semana em Foz do Iguaçu em termos de gastronomia, ó, duas dicas especiais para você. Nesse domingo, aqui pertinho da rádio, na paróquia São Paulo Apóstolo, no Maracanã, acontece a edição 2016 da Festa de São Cristóvão, o padroeiro dos motoristas, com missa a partir das 8h30 da manhã, bênção dos veículos logo depois, às 9h30, e costelão fogo de chão na hora do almoço. Ó, imperdível! Já na Vila Senova, também neste domingo, a Feira Popular da Produção Familiar terá uma atração diferenciada, no caso, um almoço que será servido a partir do meio-dia, com destaque para o preço, em apenas R$ 7,00 a refeição, que é feita com ingredientes de qualidade cultivados pelos próprios agricultores. Feira que fica na Rua Fortaleza, na Vila Senova, em frente à Escola Municipal Padre Luiz Salvucci. Ó, prestigie! Na sequência, informações dos esportes, aqui nas ondas do Front Transamérica. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said, you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you are with me, but you are with me. I said, are you gonna be my girl? Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu caro Guilherme Wojtkowski, um forte abraço para você e para os ouvintes do Front. Hoje, sábado, temos aí o assunto, né, da final Brasil e Alemanha, justamente a Alemanha, né, decisão do Ouro Olímpico. Já tive aqui a passagem do alemão da Transamérica, enfim, né, fazendo aí sua a cobertura especial dessa final, também a mulher do Gogli, dizendo aí que acredita no Brasil, enfim. Você tem algum palpite, Busa? Bom, eu vou responder para você, Guilherme, te fazendo um questionamento. Será que o raio cai no mesmo lugar novamente? Cai. Só não sei se o raio esportivo da Alemanha cai também. Eu acredito que não, Guilherme. Eu acho que o Brasil vai conquistar a medalha inédita de ouro para o futebol nacional. São situações diferentes. A Alemanha, claro, não é a seleção principal, como também o Brasil não tem sua seleção principal, mas o Brasil chega num bom momento, né? Cresceu, evoluiu ao longo da competição, não começou bem, é bom que a gente frise aqui, foi uma seleção bastante criticada, mas começou a dar resposta dentro de campo. Em alguns momentos, né, pelo menos no início daquela pequena crise, parecia realmente que a resposta seria dada apenas fora dos gramados. Mas não, a resposta foi dada dentro do campo, com os jogadores evoluindo, crescendo. O Brasil chega num bom momento e eu tenho a impressão que hoje à tarde o Brasil vai conquistar a esperada medalha de ouro, certamente no Maracanã lotado e com transmissão da Transamérica. E é justamente de transmissão que eu vou falar, porque esse jogo do Brasil vai começar às 5h30 da tarde, né? E vai até por volta do quê? Umas 7h30 da noite. Isso afeta a transmissão que vocês fariam do Foz Cataratas Futsal hoje à noite pela Série Ouro do Paranaense? É bem frisado, Guilherme. É bom a gente explicar para o ouvinte da Transamérica que a Transamérica acompanha, e dentro de casa, fora de casa, todos os jogos do Foz Cataratas Futsal na Série Ouro. E estávamos, ao longo da semana, nos organizando para mais uma transmissão, justamente hoje, em Cascavel. O jogo, a princípio, deveria acontecer às 8h30 da noite, ACF Cascavelense e Foz Cataratas. Até aí, tudo bem, porque faríamos a transmissão com a rede do jogo Brasil e Alemanha e, na sequência, teríamos o futsal com a equipe 10 do rádio, direto de Cascavel. O problema é que na quarta-feira, já no final da tarde, a Federação Paranaense de Futebol de Salão acabou aceitando um pedido de mudança de horário. O jogo foi antecipado, está marcado, portanto, para as 7h da noite, o que impossibilita a nossa transmissão. Justamente como você frisou, porque neste horário ainda estaremos com a rede na cobertura de Brasil e Alemanha. E tem mais um detalhe, o jogo pode seguir, poderemos ter prorrogação, penalidades máximas. E depois ainda, depois que a bola parar de rolar, Guilherme, nós temos o tradicional debate bola. Então, até em função de contrato, nós não podemos transmitir o jogo do futsal enquanto a rede estiver no ar com a cobertura de Brasil e Alemanha. Por isso, hoje, infelizmente, nós não vamos transmitir o jogo da ACF e do Foz Cataratas lá em Cascavel. Mas, normalmente, seguiremos informando o andamento do jogo via Facebook. Mas a transmissão via rádio, infelizmente, hoje não vai acontecer. Previsão de ginásio vazio, porque quem que vai largar uma final Brasil e Alemanha, inédito ouro olímpico do Brasil, né, a busca pelo ouro, para ir no ginásio assistir futsal? Enfim, eu acredito que não haverá muito público lá no jogo também, né? Normalmente já não teríamos um grande público, porque a CF não faz boa campanha e não costuma levar muita gente ao ginásio Sérgio Mauro Festo Gatto. E ainda mais, contando com essa concorrência de Brasil e Alemanha, certamente ginásio vazio para o jogo de hoje à noite lá em Cascavel. Vamos falar também de outras equipes aqui de Foz do Iguaçu, no caso o Foz do Iguaçu Futebol Clube. Neste fim de semana, neste domingo, na rodada deste fim de semana da Taça FPF, o Foz não joga? Não joga não, está de folga, não atua neste fim de semana o Foz Futebol Clube. Volta a jogar no próximo final de semana, em casa, aqui em Foz do Iguaçu, no estádio do ABC, contra o Grêmio Maringá, finalizando sua participação na primeira fase da Taça FPF. Isso significa, então, que pelo menos por esse fim de semana o Foz continua na lanterna, enfim, situação bastante incômoda? Vai seguir nessa posição, o Guilherme não joga e por isso vai continuar na sétima colocação da Taça FPF, ou seja, na última colocação. É uma campanha que deixa a desejar. E bem ao contrário daquilo que a direção do clube pregava antes do início da competição, de que o Foz faria uma grande campanha e brigaria pelas primeiras posições. Infelizmente, o time até o momento não correspondeu e é o último colocado da Taça FPF. Pois é, 5 jogos, 3 empates e 2 derrotas, nenhuma vitória, enfim, desanimador realmente. Agora, hoje à tarde, tem esporte também aqui em Foz do Iguaçu, futebol americano? Logo mais às 2 horas da tarde, o Foz do Iguaçu Black Sharks, que a exemplo do Foz Futebol Clube, o Azulão da Fronteira, também não faz boa campanha. O Black Sharks disputa a Superliga Nacional de Futebol Americano. Foram 2 jogos até o momento, 2 derrotas, e daqui a pouco então começa lá no campo da Avenida 3, na Vila A, o terceiro compromisso do Foz do Iguaçu Black Sharks nesta competição nacional. Vai enfrentar o White Sharks Estepôs, de Santa Catarina, time forte, mas que o Black Sharks tem sim condições de vencer e finalmente conquistar a primeira vitória na Superliga Nacional de Futebol Americano. 2 da tarde, só confirmando. E mais uma vez, para frisar, para quem gosta de futebol americano, entrada gratuita lá no campo da Avenida 3. Dica aí, hein? Não tem arquibancada lá, então leve uma cadeira, se acomode ali no gramado, enfim, aproveite para acompanhar essa partida. Busa, muito obrigado por essa participação e bom fim de semana. Eu agradeço, meu caro Guilherme Wojtkowski, um abraço para você, um ótimo final de semana para os ouvintes da Transamérica e reforçando, hoje, a partir das 5:30 da tarde, jogaço de bola aqui na Transamérica, com a narração de Éder Luiz, o 10 do país, tem a final dos Jogos Olímpicos. Maracanã vai receber Brasil e Alemanha com transmissão Transamérica. Um abraço, até mais, Guilherme. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica e sempre lembrando, né, que o melhor noticiário esportivo de Foz do Iguaçu e região você confere de segunda a sexta, das 6 da tarde às 7 da noite no programa Papo de Craque com o Sidney Busanello e o Alessandro Cunhasque. E agora vamos fazer o seguinte, né, vamos de música porque daqui a pouco teremos o 7-1. Espero que não da Alemanha, né? O quadro 7-1 da semana. E, enfim, né? Será que eu coloco no ar? Será que eu não coloco? Bom, em menos de 7 minutos saberemos. Front Transamérica até meio-dia. 1, 2, 3, go! Waking up in a dream. Sleepwalking on another big stage. You never heard peace till you hear people scream. Your name in unison. I'm so far away from the place I used to be. Struggling usually. Look at the new me. Fate pursuing me. I can feel the energy in the air. It feel like I'm supposed to be here. Everywhere I go, I'm getting so much love. Fans to stars. Everyone saying how they can't wait for the OP. And I'm gonna blow. They believe in me. Feel so good in what you do. Help somebody else get through. That's why I do the best I can because I know how blessed I am. If I take it all for granted, a smart man if I keep my feet planted to the earth, cause the people that hurt can understand it. You speaking outlandish, I'ma show you how to make it all work. Another planet, it's a short term goal for me. A record soul for me, it's just more of me and you're here. For you to hear Kendrick persevere, defenses I feel relentless. Ambition with a clear vision. Taking off, I ain't taking off these pistons. I'm taking off on the enemy, your distance. Came across me, how much it'll cost me to get you out my business. I set a planet, it's a short term goal. No sky is the limit, I'm past that, now past that. Award not one, but 4 times 2 plus yours. I see myself performing that. Sold out shows where the room is packed. Uh-huh. Sitting at the Grammys winning 5 awards. See myself on big billboards. Traveling around the world with endorsement deals. Can't imagine how it feels. That's why I'm smiling every day. Because my dream ain't far away. Looking at me and you tell me I'm blessed. Calculated my steps, my heart, my breath. Breathe lungs of a victory and vividly you see me when I'm at my best. My worst, this verse dedicated to the days that I slept with a curse. Research my pay dues, I'm reimbursed. I burst in the crowd with a voice and a crown. I'm a king on the prowl and I see mama smile. And a vow I'ma take that I'll never break. You can break bread with me now. We can all take a bow on the edge of the pedestal and scream out loud that we made it off the avenue and walk that mile. In the darkness I often sit back and get lost in the rap that I wrote when you told

E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 20 de agosto de 2016. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, estiveram comigo, além de você, quem eu deixo em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado, Márcio Barreto, Sidney Busanello, Alessandro Cunhasque e Luciana Lauzini. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã aqui na grade local da sua rádio. Já eu volto na segunda-feira às 7 da manhã com mais uma edição do Transnotícias. Um excelente fim de semana a você que dedicou parte da sua manhã de sábado para nos ouvir. Obrigado novamente. Deixo aqui também o convite para que você coloque a TV no mudo hoje e ouça a narração de Brasil e Alemanha na final do futebol olímpico aqui na Transamérica Foz com Éder Luiz e toda a sua equipe. Vale a pena, é muito legal. Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Estrangeiro mostrou o futebol como é que é. Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado.